Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao nosso Café Brasil, um espacinho num cantinho do seu radinho para praticar uma coisa que muita gente esqueceu, pensar. Abro o programa de hoje com John Lennon, que um dia escreveu num hino: imagine que não exista nenhum paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. Sobre nós, apenas o firmamento. Imagine todas as pessoas vivendo pelo hoje. Imagine. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Era dia 8 de dezembro de 1980. Eu estava trabalhando no meu estúdio, talvez criando um cartoon. De repente, um dos amigos entra na sala e diz: mataram John Lennon. Mataram John Lennon. Eu era pouco mais que um garoto, no esplendor dos meus 24 anos. Sou da geração que pegou o final dos Beatles e a carreira solo de John Lennon, que nem sempre foi fácil de entender. E aquela frase foi um choque. Mataram John Lennon. Lembro-me da reação que tive no momento, perplexidade. Não mataram um militar, não mataram um político, não mataram um bandido, mataram John Lennon, mataram um artista. Foi um dezembro triste para mim, para meus amigos, para o mundo. Um dezembro em que o artista transformou-se num mito. Pois em 2006, mais de 20 anos depois, me pego andando pelas avenidas retas de Manhattan. Procuro um teatro e não tem como evitar o frio na barriga quando vejo, lá longe, o painel imenso, Lennon. Estava em período de pré-estreia, mais uma daquelas produções da Broadway, desta vez contando a história de John Lennon. John Lennon. Para os mais velhos, um maluco que andou por aí cabeludo e falando de drogas. Para os mais novos, um músico desses da antiga. Mas para uma porção considerável da humanidade, Lennon é mais que o músico, o louco, o revolucionário. Lennon é referência. Eu peguei o finzinho dos Beatles. Quando a banda se desfez, eu tinha meus 14 anos. Estava começando a me interessar por música, mas só começando. E passei minha juventude em meio a Pink Floyd, Led Zeppelin, The Who e Benito de Paula. Lennon era uma figura estranha. Estava numa fase de experimentação com Yoko. Músicas difíceis, mas um petardo como Mother era irresistível. Assistia toda a peça com o coração apertado. A cada acorde, a cada frase, a cada momento em que um dos artistas, parecido com John Lennon, recriava um momento de sua vida. Conti as lágrimas até onde pude, e no final da peça, ao som de Imagine, eu estava acabado. Mas a sensação era de paz. Saí do teatro e subi a pé, quarteirões e mais quarteirões, até chegar ao edifício Dakota, onde John Lennon foi morto naquele 8 de dezembro, um quarto de século atrás. Nada comum eu colocar músicas que não sejam brasileiras no Café Brasil, mas com John Lennon não dá, né? Dezembros, dezembros. Todos sentiam calor naquele 21 de dezembro de 1980. Menos Nelson Rodrigues. Confinado numa cama de hospital, sofrendo de um misto de tuberculose e problemas cardíacos, o frágil dramaturgo ardia com uma febre que insistia em subir. Em 60 e tantos anos de vida, já havia colecionado 2 tuberculoses, uma cegueira repentina, 2 ataques cardíacos e uma úlcera de quase meio século. Doenças que, aliadas à pobreza, ao assassinato de seu pai, à morte de seu filho e à fome, lhe fizeram um homem sofrido e um tanto amargo. Tudo bem, se não houvesse fome e morte, seu teatro talvez não tivesse sido tão inovador. Seu conturbado histórico de doença só pode ser comparado à importância de sua trajetória no universo ficcional de mais de metade da história do país no século XX. De Vestido de Noiva, sua peça mais famosa, até A Serpente, a última das 17, o pernambucano caminhou um bocado. Passou fome no Rio de Janeiro, trabalhou em inúmeras redações de jornal, arranjou polêmicas com grande parte dos intelectuais da época e suscitou diversos debates. No meio de tantas atividades, encontrou no teatro o lugar certo para conseguir levar um dinheiro extra para casa. Deu tão certo que é hoje o maior dramaturgo da história do teatro moderno. Nessa passagem de jornalista pouco respeitado para ficcionista e dramaturgo mundialmente reconhecido, porém, não mudou seus hábitos. Apesar do poupudo dinheiro que entrava no seu bolso, naqueles últimos anos de sua vida, continuava usando o mesmo e único terno azul marinho. Já que sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro e tem direção, já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão, a dança mongango, dengo, a ginga do mamulengo, o charme dessa nação. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi? Que fez o coco sambar. Quem foi? Que fez a ema gemer na boa. Quem foi? Fez do coco um bocar. Quem foi? Deixou o ovo no lugar. Quem foi? Que fez do sapo cantor de lagoa. E diz aí, Tião, Tião, oi, fosse. Fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi? Foi 500 reais. Me diz quanto foi? Foi 500 reais. Mas o Tião, oi, fosse. Fui, cantar, cantei, pagar, paguei. Me diz quanto foi? Foi 500 reais. Me diz quanto foi? Foi 500 reais. Você está ouvindo Já Que Sou Brasileiro, de Lenine, com Fátima Lacerda, cantora brasileira radicada na Alemanha desde os anos 80. Fátima construiu sua carreira musical na Europa, sendo ainda desconhecida no Brasil. Até você conhecê-la aqui no Café Brasil, né? A música urbana de Fátima Lacerda é uma mistura de ritmos brasileiros, em especial do samba e da MPB, com as influências musicais adquiridas na Europa. O jazz em primeira linha, o funk, o soul e o blues. Ouça esse balanço. Fez do coco um bocar. Quem foi? Deixou o ovo no lugar. Quem foi? Que fez do sapo cantor de lagoa. E diz aí, Tião, Tião, oi, fosse. Fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi? Foi 500 reais. E por falar em 500 reais, em alguns momentos Nelson Rodrigues chegou a acumular os salários de colunas de ficção nos 2 maiores jornais do Rio, de seus folhetins de imenso alcance popular e das prestigiadas peças. Mesmo assim, continuava entregando todo o dinheiro que recebia para a mulher, separando apenas o necessário para os 60 maços de cigarros de Holanda por mês e para a barra de manteiga que levava ele mesmo para casa todos os dias depois do expediente. Contraditório, sabia que era o melhor dramaturgo que já nasceu por essas terras, mas mesmo assim lutava por uma linha escrita por algum amigo seu sobre suas peças. Muitas vezes, porta-voz das ideias de direita da ditadura que presenciou, não hesitou em escrever pessoalmente uma carta para João Figueiredo, pedindo que liberasse Nelsinho, seu filho, dos porões da ditadura. Sensível, apesar do rótulo de maldito, o dramaturgo defendia o sexo com amor, condenava o biquíni, a minissaia e o palavrão, apesar de usá-lo algumas vezes. Gostava mesmo era de escrever sua coluna, A Vida Como Ela É, de madrugada, dos filhos e, claro, do melhor amigo, o escritor Otto Lara Rezende. Nos últimos anos, porém, a menina sem estrela tomava boa parte de seu tempo. Daniela, filha de sua amante e posteriormente mulher Lúcia, nasceu cega, surda e muda. Foi chamada de A Menina Sem Estrela, num dos primeiros capítulos de sua série de memórias lançada pelo jornal O Globo. A filha que nunca sentiu a presença do pai é, com certeza, o capítulo mais negro numa história marcada por tragédias. Tragédias que, sem dúvida, deram base para que o franzino Nelsinho se transformasse em Nelson Rodrigues. Eu só ponho o golpe no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e nos abomba, quando ele entender que o samba não é rumba. E eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana. E o meu samba, e o meu samba, ha, ha, ha. A imagem meu, a imagem meu, a imagem meu, yeah, yeah, yeah. A imagem meu, a imagem meu. Me lembro de outro dezembro, de 2002. Foi quando morreu Orlando Vilas Boas, o maior indigenista brasileiro. Eu o conheci pessoalmente em 1996, depois de assistir extasiado a uma entrevista no programa do Jô e verificar que Orlando não cabia naquele tempo exíguo. Eram histórias e mais histórias, riquíssimas, traduzindo muito da cultura indígena que está na base do ser brasileiro. Eu entendi que aquelas histórias mereciam ser mais divulgadas e fui atrás de Orlando. Ele me recebeu em sua casa, em São Paulo. Ele mesmo abriu o portão com um sorriso simpaticíssimo e fomos até a garagem que era seu escritório. Por todo lado, ícones que lembravam naqueles quase 50 anos de história no interior do Brasil. A proposta era vasculhar os arquivos dos Vilas Boas, recolhendo materiais diversos que seriam agrupados num livro e numa exposição. Só eu sei o que senti a cada caixa ou pasta que era aberta. De dentro, saíam manuscritos de Cândido Rondon, fotos raríssimas, cartas de presidentes e reis, documentos que traziam em si a própria história do Brasil. E a cada pedaço de papel que encontrava, Orlando contava uma história. Mas existem contadores e contadores de histórias. Você ouve Nhamonhendo, com o grupo Nhamandu Vera, com 12 integrantes da aldeia Tecoa Marangato de Laguna, em Santa Catarina, que revela a tradição secular musical dos índios Guarani, essencial na prática religiosa e nas atividades diárias. O grupo gravou o CD Nhamandu Vera, O Brilho do Sol, em 2003. Escuta só que som instigante! Orlando Vilas Boas contava histórias de uma forma que era irresistível. Detalhes minuciosos, datas, nomes de 40 anos atrás eram relembrados e saboreados. Um humor conquistador, um sorriso a cada frase, e eu fiquei ali horas, certo de que conseguiria produzir algo importante. Voltei outras vezes e o resultado foi o lançamento de um livro chamado Guerreiros Sem Espadas, desenvolvido por Maurim Bisilhar. As experiências revistas dos irmãos Vilas Boas era a proposta do livro, que ficou bonito, rico, Dele saiu uma exposição que até hoje circula pelo Brasil como parte do programa Cultura Itinerante Dana. O lançamento em Porto Alegre proporcionou-me uma convivência mais próxima com Orlando. Eu sou um privilegiado. Vi aquele homem falando dos índios e remoçando. E não cansava de relembrar as diferenças gritantes entre a nossa vida civilizada e a vida selvagem dos índios. Como podem chamar de selvagem um povo com valores como os deles? Selvagens somos nós, dizia sempre Orlando. E enumerava as razões. Índios respeitam os velhos, que têm importância fundamental em sua sociedade. Índios não castigam as crianças e nem as colocam em cubículos obrigando-as a decorar fórmulas. Pude perceber o quanto Orlando amava aqueles, digamos, selvagens, que o chamavam de pai. Orlando casou-se com Marina, uma enfermeira que conheceu trabalhando com os índios. Tão doce e singela quanto ele. Pois naquele dezembro de 2002, Orlando se foi. O último dos três irmãos Vilas Boas. Eu poderia dizer que os índios brasileiros perderam um pai, mas foi muito mais que isso. Orlando era pai, mãe, tutor, irmão, chefe, protetor. Era cacique, pajé e guerreiro. Orlando tinha aquela autoridade que os grandes homens, as lendas vivas, têm, sem precisar de um título, de um cargo, de um padrinho. Suas credenciais eram os anos na floresta, os parques nacionais, as tribos preservadas. Quando Orlando se foi, um brasileiro morreu. Um daqueles raros brasileiros que traziam consigo a história e os valores de nosso país. Um daqueles que transitam pelo mundo impondo respeito. Quantos assim restaram, hein? Niemeyer? Pelé? É, o estoque está acabando. Abra um vinho e coloca uma música para tocar em homenagem a Orlando Vilas Boas. Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante. E pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena, e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Mohammed Ali. Virá sorrir apaixonadamente com o Peri. Virá sorrir tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá sorrir Foché, do Afoché, filhos de Gandhi. Um índio preservado. Você está ouvindo Um Índio, de Caetano Veloso, aqui na interpretação de Zé Ramalho. Lembro-me de ter curtido muito essa música na gravação dos Doces Bárbaros, por volta de 1976. O verso final é maravilhoso, diz assim: e aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos não por ser exótico, mas pelo fato de poder estar sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. E o pacífico, o objeto sim, resplandecente, descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim, de um modo explícito. Virá impávido que nem Mohammed Ali. Sabe quem também se foi num dezembro, hein? De 1977, Clarice Lispector, a grande escritora e poetisa brasileira, que nasceu em Chechelniki, na Ucrânia, em 1925. Passou a infância em Recife. Em 1937, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde formou-se em Direito. Estreou na literatura ainda muito jovem, com o romance Perto do Coração Selvagem, de 1943, que teve a calorosa acolhida da crítica e recebeu o prêmio Graça Aranha. Clarice Lispector começou a colaborar na imprensa em 1942. Trabalhou na Agência Nacional e nos jornais A Noite e Diário da Noite. Foi colunista do Correio da Manhã e realizou diversas entrevistas para a revista Manchete. A autora também foi cronista do Jornal do Brasil. Imagine só, houve um tempo em que tínhamos poetas como cronistas em nossos jornais. Você liga a televisão e pocotó? Abre o jornal e pocotó? Seu filho liga o rádio e pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e pocotó? Assiste o horário político e pocotó, pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. É de Clarice Lispector esta delícia de texto chamado Não Entendo. Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado. Mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender, do modo como falo, é um dom. Não entender, mas não como um simples de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha, como ter loucura sem ser doida. É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação. Quero entender um pouco. Não demais, mas pelo menos entender que não entendo. Nada de janela, deixa a casa aberta. Pro sorriso dela, essa casa perfumada. Madrugada chegou sem você aqui. Você não ouve nada do que eu digo. Amanhã pode ser que a saudade vá embora. Nada faz sentido se nós nos entendemos ou não, tanto faz. Fala mais comigo, fica do meu lado. Não vai embora nunca mais. Escolhi para encerrar o Café Brasil de hoje Fátima Lacerda com Janela, de Kiko Furtado e Daniel Gonzaga, gravada em seu CD Faces to Faces. Fátima Lacerda e banda, juntos há 3 anos, é um quarteto de guitarra, voz, violão e bateria. E é assim, ao som de Fátima Lacerda, diretamente de Berlim, que vamos terminando o Café Brasil de hoje. Me contando uma história colorida. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sá e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Sabe quem esteve aqui hoje, hein? Prepare-se. John Lennon, Orlando Vilas Boas, Nelson Rodrigues, Clarice Lispector, Fátima Lacerda, Zé Ramalho cantando Caetano Veloso e o grupo indígena Nhamandu Werá. Não, você não tá ficando louco, não. Você tá aí no Café Brasil. Nada de janela, deixa... Gostou, hein? Não gostou? Quer ouvir de novo, hein? Então acesse www.lucianopires.com.br ou deixe uma mensagem no operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. Madrugada chegou sem você aqui. E para terminar, uma frase de Clarice Lispector. Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não. Quero é uma verdade inventada. A saudade vai embora. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.